Calibre MC, Arte da Paz, Arte da Paz. Chega na humildade, foco, objetividade, sempre na humildade. Viva a liberdade, Arte da Paz. Arte da Paz. Um dois, Calibre MC, positividade nos corações. O sol é vida e eu abro a janela. Voa pomba branca, traz o fim da guerra. E quem acredita, canta, acelera. A arte da paz é a cura pra terra. A vida é dura, mas eu sempre prospero. Eu quero e espero um abraço sincero. E o que é bom tem que ser multiplicado. Leva rap é o som sério pra todos os lados. Mistérios do tio Sam, desvendo o versículo da arte da vida, eu sou um discípulo. As pretas vem comigo, eu tenho o ritmo. Isso é Brasil, engenho, swing, legítimo. Pôr do sol da praia de Itapuã. Arte da paz, visionário, bam, bam, bam. Patifun te protege, tipo um talismã. Paz e amor com Deus invicto, hoje e amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite, arte da paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, chega na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, arte da paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, chega na paz. Viva a liberdade sempre com intensidade. Um rolê pela cidade ou a praia no fim da tarde. Pra quem sente o amor é uma dádiva divina. Viva a humildade, na paz segue a vida. Viva a humildade. Viva a humildade. Arte da paz. Cidade, arte da paz. Ei, buscando mais amor, eu sei que é difícil. Eu tô na contramão, a maldade é um vício. Mas na direção do bem, mantenho o ofício. Esquivo desse caminho, além precipício. Sentimento vem, desde molequinho. Coração puro, Deus, não tô sozinho. Hoje eu vivo em paz, com os meus vizinhos. O mérito é seu, da água pro vinho. É tempo de mudança, o poder da decisão. Se você acredita, é a lei da atração. Olhando as estrelas, foco na missão. No deserto eu sei, sou apenas um grão. Deus, sol ilumina, clareia e compartilha. Energia divina, universo em família. Eu sigo na trilha, não caio em armadilha. Reconheço os erros e dou a volta por cima. Bom dia, boa tarde, boa noite, arte da paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, chega na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, arte da paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, chega na paz. Viva a liberdade sempre com intensidade. Um rolê pela cidade ou a praia no fim da tarde. Pra quem sente o amor é uma dádiva divina. Viva a humildade, na paz segue a vida. Viva a humildade. Viva a humildade. Arte da paz. Cidade, arte da paz.